CYD 137, Rádio Culturas Americana Limitada, FM Estéreo, operando 90,3 MHz, Americana, São Paulo. Programação de classe, adulta e atual com você.